What up to all my nephews from Kone Crew? Yeah, and to the whole Brazil. As you all know, Snoop Dogg loves y'all, always have, always will. Y'all keep it locked right here, cause we gonna keep it cracking all the time, every time. Obrigado. Aperta um, fuma, fica crazy. Estoura um bem bolado igual quer estourar as blazer. Sempre aperta um, fuma, fica muito crazy. Se aperta aqui do lado que aperta a amnésia raise. Meu nome é Honey Money, tô chapado de boldinho. Me apresento quando eu chego, se eu chego no sapatinho. Meu apelido é Skank Funk, desde pequenininho. Na época que eu comecei a rimar com papatinho. Eu digo só pra começar, só pra começar. Só pra começar, eu jogo a fumaça pro ar. Eu digo só pra começar, só pra começar. Aperta um no cone, porque o filminho não dá. Eu digo só pra começar, só pra começar. Só pra começar, eu jogo a fumaça pro ar. Eu digo só pra começar, só pra começar. Aperta um no cone, porque o filminho não dá. Um, dois, bonde da madruga dois. Demorou pra ser lançado porque o três vai vir depois. Três, quatro, com esses beats do papato. Nós dá rolê no mundo e cada um tem o próprio quarto. Cinco, seis, foda-se a sua ex. Quanto tu não gastou em rodízio de japonês? Sete, oito, nove, dez. Desculpa todos os hotéis, os meninos são jackass. Inspiração de Glenn, eu trago do além. No caminho do bem, bem, bem. Uou, go, go, go. Vejo os cinco like, fire the hole, need backup. Enemy spotted. Tá doidão? Tendo visões, Alibaba. E aqui tem uns 40 ladrões, porra. Quero três gatas no escritório, fazendo reunião sem nem saber pra onde eu olho. Só pra começar, só pra começar. Só pra começar, eu jogo a fumaça pro ar. Eu digo só pra começar, só pra começar. Aperta um no cone, porque o filminho não dá. E diga só pra começar, só pra começar. Só pra começar, eu jogo a fumaça pro ar. Eu digo só pra começar, só pra começar. Aperta um no cone, porque o filminho não dá. Essa batida tá no grau. O gelo tá no copo e hoje o brinde é pra geral. O nosso manifesto não é o mesmo do jornal. Faz barulho aí quem fuma maconha e achar normal. É o Cone Crew diretoria. Faz barulho é quem trabalha e fuma um beck todo dia. O magricelo intitulado Maomé. Minhas rimas pesam mais do que a bunda da sua mulher. Ei, ei, ei, ei. Eu vos apresento a banda mais enfumaçada do Brasil. Cone Crew, porra! E as outras sentam no meu colo e vem carburar. Depois gatas me digam que onda vai dar. Chamam as amigas que os moleque já tá. Se organizar todo mundo vai brisar. Tá gostoso, cabuloso. Ela aperta um fino, fuma do grosso. Prende em pin e me deixa nervoso. Bateu aquela onda, que bumbo guloso. Só pra começar, só pra começar. Só pra começar, eu jogo a fumaça pro ar. Eu digo só pra começar, só pra começar. Aperta um do cone, porque o filminho não dá. E eu digo só pra começar, só pra começar. Só pra começar, eu jogo a fumaça pro ar. Eu digo só pra começar, só pra começar. Aperta um do cone, porque o filminho não dá.